Maria está encerrado meus amigos. Tome respeito, calem a boca. Calem a boca. Chegamos, não estamos aqui pra agradar. Não viemos, não cantamos pra você dançar. Realismo, protesto, resistência no ar. Pra um sorrir, aqui mil vão chorar. Perdoe minhas frases, minha sinceridade. Desligue o rádio se for sua vontade. Não quero jamais ofender ninguém. Só espero que o rap vá bem mais além. Que uma simples rádio, que uma simples mídia, vendida, comprada, prostituída, daquelas que tocam quem paga melhor. Perdendo a essência e calando a voz de vários talentos, artistas do gueto, que é merecedor, fiel, verdadeiro. Não pago e não mudo pro meu som rolar. Minha letra ninguém vai manipular. Não é assim que funciona a firma. A sua emissora a mim não fascina. Meu som bate forte em várias programação. Ponta a ponta no mapa, FM ou não. Não chegamos, não estamos aqui pra agradar. Não viemos, não cantamos pra você dançar. Realismo, protesto, resistência no ar. Pra um sorrir, aqui mil vão chorar. Não chegamos, não estamos aqui pra agradar. Não viemos, não cantamos pra você dançar. Realismo, protesto, resistência no ar. Pra um sorrir, aqui mil vão chorar. E a novela da Globo das oito é a maior putaria que eu já vi. É a maior trepação, a maior putaria. Programas promíscuos sem qualidade propagam, promovem e esconde a verdade. A mídia é uma bomba relógio escondida dentro de sua casa, influenciando sua vida. O cavaco que chora o amor perdido, a criança dançando o ritmo pervertido. O som que sua filha desce até o chão pode custar caro, é cruel o mundão. Vai vendo, seria eu o protagonista, culpado, réu, confesso de estragar sua mídia. Por falar a verdade, lamento, acho que não. Gostou ou não gostou, não muda nada não. Pra mim, prefiro mil vezes os verdadeiros, aqueles guerreiros que tocam o som do gueto em suas programações realísticas no ar. Tamo junto pra somar, jamais pra agradar. Não chegamos, não estamos aqui pra agradar. Não viemos, não cantamos pra você dançar. Realismo, protesto, resistência no ar. Pra um sorrir, aqui mil vão chorar. Não chegamos, não estamos aqui pra agradar. Não viemos, não cantamos pra você dançar. Realismo, protesto, resistência no ar. Pra um sorrir, aqui mil vão chorar. Tira a primeira pedra, quem nunca errou? Cristo falou e uma mulher salvou. Meus versos resistem, ecoam protesto, sem incentivar violência, adultério. A apologia não sou eu quem faz, não sou eu que escrevo filme em cartaz. Oscar Nacional, sangue na tela, pelotão das caveiras invadindo a favela. É fácil jogar no ar em horário nobre, artistas na cama promovem ibope. Aumenta a audiência, prende a atenção do povo carente sem informação. Censura, meu rap é podre, sua mídia. Pois falo, não calo, não conto mentiras. Meu rap jamais será fútil, ladrão. Branco é o gangsta rap em ação.